baile lá na serra, na fazenda da Romada. Foi por lá que um tal de Pedro se chegou de madrugada. Só escutei o zum, zum, zum, mas não sabia de nada. Só vi a mulher gritando, esse Pedro é uma parada. Para, Pedro, Pedro, para, Pedro, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, Pedro, para. Era o Pedro lá num canto, beliscando a namorada. Para, Pedro, Pedro, para, Pedro, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, Pedro, para. Pedro, ela chorando, quando foi lá pelas tantas que a farra estava animada, apagaram o lampião e a bagunça foi formada. As velhas se revoltaram, Pedroca não é de nada. E o Pedro brigou com as velhas, deu uma peleia danada. Para, Pedro, Pedro, para, Pedro, Pedro, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, Pedro, para. Fazia cosca nas velhas e as velhas davam risada. Para, Pedro, Pedro, para, Pedro, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, Pedro, Pedro foi dançar um shot com uma véia apaixonada. Surgiu o velho da véia e a coisa foi complicada. Pedro correu pelos fundos, entrou numa porta errada. As moças levaram um susto, gritavam desesperadas. Para, Pedro, Pedro, para, Pedro, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, para, Pedro, Pedro, para. Velha grudada no Pedro e o velho Pedro agarrado. Para, Pedro, Pedro, para, Pedro, Pedro, para. E assim foi a noite inteira até o fim da madrugada. Para, Pedro, Pedro.